Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Júlio de Freitas, Hello! Evanil de Freitas. Olá, jovens. Bruno Carvalho. Oi. Caraca. Animação. É o bônus a ser feliz isso aí. Muito bem, vamos lá. Vamos falar aqui sobre as férias do nosso Evandrilson, que voltou aí, voltou de férias depois de um tempo aí, o quê? Três semanas. Sem Evandro. 3 semanas o Evandro aí. 19 dias ainda, tem 11, hein? Alô, CLT, tem 11 dias de pendência. É, rapaz. Eu vou falar uma coisa que eu admiro muito. O empenho e a organização do Evandro, cara. O Evandro é um cara assim que é meu objetivo de vida, conseguir um dia ser um décimo. Pô, é só você sair de se trabalhar em 5 empregos, e aí é foda. Eu só tenho um. O Bruno é o Júlio do Eu Patrulho as Crianças, né? O pai do Cris. Não, Eu Patrulho as Crianças não, do Todo Mundo Odeia o Cris. Todo Mundo Odeia o Cris, Eu Patrulho as Crianças é outro. É o Michael Caio. Exatamente. É, outra parada. Os dois empregos aí qual? É o do Júlio. O Michael Caio é bem diferente, na verdade. Porque ele tá sempre em casa, eu nunca entendi isso. E ele é que ele é empresário, ele é dono de uma empresa de logística, pô. Se for assim, não existe nenuma sitcom. Que é a impressão que ninguém trabalha ali, né? Não existe sitcom. Exatamente. Sempre o mesmo cenário, né? Só o pai do Júlio que trabalha mesmo. O pai do Júlio, o pai do Cris, caramba, mano. Trabalha pra compensar a outra galera, né? Mas de vez em quando a gente, tipo, no Friends a gente vê eles trabalhando, né? O Ross lá no museu, dando aula. A Rachel fazendo os rolês dela. Todo mundo tem seu trampo. O Joey lá, senador. O trampo da Rachel é ficar dando rolê, então. Não, ela começa primeiro como garçonete lá do café, né? Do Central Perk. Isso, aí depois ela vai pra aquela empresa lá de moda? De moda? Aquela Bloomdale, né? Bloomdale, não acho o nome. Aí depois ela vai pra Ralph Lauren. Falando nisso, você tá triste? Eu? É. Que cancelaram How I Met Your Father? Não, eu não. Eu tava odiando a série. Os primeiros episódios são horríveis. Eu tô já impressionado que você assistiu alguma coisa dessa série. Eu vi, eu tive que ver pra ver qual é, mano. É muito ruim How I Met Your Father, que é tipo, é a spin-off de How I Met Your Mother. É horrível, horrível, sério. Muito, muito ruim. Muito ruim, eu não estou triste. Muito obrigado, Bruno, pela preocupação. Evandrilson, vamos lá, vamos falar sobre comidinhas de viagem. Vamos falar sobre o tour gastronômico. Então, antes de falar, eu queria perguntar pra vocês. Quando vocês viajam, seja em férias ou não, vocês têm esse rolê com a comida envolvendo a viagem? Muito forte. Ou se você só falar, eu preciso me alimentar? Não. Eu sempre que possível, eu procuro conhecer a culinária, porque é parte da cultura, cara. É mais forte da cultura, na verdade. Em qualquer viagem que o Bruno vai, o Bruno come McDonald's, que eu tô ligado. Não é, fica caçando de Outback pra ir, né? Apesar que tem uma categoria de comida que eu sempre como, independente de onde eu vá, se eu souber que tem. Que é rodízio de carne. Se tiver rodízio de carne... Bruno, cheguei em Buenos Aires, tinha um Outback no aeroporto. Caraca. Na saída, tipo assim, a hora que você sai, que você tá realmente na rua, tá ligado? Dentro do aeroporto, coisa Outback. Caraca, o Bruno ia gostar aí, ó. Como é carne mesmo. Pegou aquela ribs? Nem peguei, tá maluco. Na Argentina ainda, mano. Se aqui eu já não quero ir no Outback, imagina lá. Mas eu... Evandro, eu tenho, porém com limites. Se eu sei que é uma comida que... As pessoas falam assim, cara, essa comida é meio pesada pro estômago e tudo mais, eu tento dar uma evitada, exceto se eu estiver em lugares protegidos, entendeu? Como assim protegidos? Ah, lugares que tem um banheirinho de boas, né? Pra mim... você vai estar hospedado, pô. Aí... Se for, tipo, no restaurante do hotel, essas coisas, aí é suave mesmo, assim, tranquilo. Ah, você tem medo de passar mal na hora? Mas, Evander, é porque, assim, eu já tenho um estômago sensível pra algumas comidas. Muito condimentadas, sabe, assim, ó, que é muito, tipo, essas comidas que a gente vê... Paladar infantil, a gente já falou, né? Paladar infantil, caralho, é muito condimento, cara. Eu acho, mano, no dia a dia você não manda muito tempero, não, né? Não, depende do tempero. Não faz sentido, mano, o Jurandir mora no Nordeste. Sim. O tempero do Nordeste é o melhor tempero do mundo e o cara vem falar que não gosta de comida temperada, mano. O tempero do Nordeste tem... Cada estado e cada cidade tem temperos diferentes, né? A gente não é tudo uma pessoa, uma pessoa chamada Nordeste, entendeu? Não, mas eu tô dizendo que, no geral... Essa pessoa tempera toda a comida, né, do RG. O tempero do Nordeste. O que eu tô dizendo é justamente isso. O tempero da região Nordeste é o melhor tempero do mundo. Você falou que você não gosta de comer comida temperada, mano. Eu gosto, por exemplo, do tempero que tem no acarajé, por exemplo. São os tipos de temperos que, como eu já estou acostumado com eles, eu tive que acostumar minha barriga a isso, entendeu? E outra coisa, acarajé só presta no Nordeste mesmo, mano. Nem adianta tentar comer por aqui, mano. Nem adianta. Por quê? Não presta, só é bom mesmo no Nordeste. Mas não tem os locais em São Paulo que é pessoa da Bahia que faz? Mas não falta. Falta aquele... O chance da Bahia, entendeu? Falta o tempero? Falta o tempero. Falta o axé. O dendê, é. Mas é porque normalmente tem... Quando a gente vai pra outras regiões assim que fazem acarajé... Normalmente o acarajé é da Bahia, né? E aí... É, quando a gente vai pra outros lugares, tipo São Paulo, é bem comum ver lugar que vende acarajé e tem uma baiana lá fazendo, mano. Sim. Ou vestida de baiana, às vezes. Ou vestida de baiana. Ok. Aí vai a pessoa ter um sotaque mineiro, né? Exatamente. Ó, aqui, pô, eu fui outro dia num lugar que tinha um acarajé da baiana, mas não era baiana porra nenhuma. Eu acho que a comida de cada local específico, assim, ela é característica do local, sabe assim? Porque pode... A gente... Não. Deixa eu me explicar melhor não, aqui, peraí. Eu acho que a comida característica do local, ela é característica do local. É, né? Porque tem comidas, por exemplo, o macarrão, que às vezes, um prato de macarrão específico em São Paulo, ele pode ser diferente em outro estado, entendeu? Em outra cidade. Ele é feito com um tempero diferente, com uma coisa diferente. Tipo, na Bahia mesmo, eles têm um pirão de macaxeira, por exemplo. Eles fazem muito tipo um purê de macaxeira, assim, sabe? Muitas comidas, muitas comidas que você vai comer tem um purê de macaxeira. E sempre tem o vinagrete deles, é o azeite de dendê, por exemplo. Uhum. Tá ligado? Então é característico deles, assim, de... Ó, vai... Cara, todo lugar que você senta, eles colocam um tipo... Sabe aquele copinho de café de plástico? Pequenininho? É de azeite de dendê. De azeite de dendê, né? Aí você coloca lá onde você quer, entendeu? Então, eu acho que é característica da culinária deles, né? Então, no norte, onde eu fui, que foi em Belém e em Manaus, era o tucupi que tucupi fazia esse trabalho aí. Eu até ficava pensando, porra, pimentinha? Aí os caras, não, é tucupi. É muito rolê com tucupi, mano. Tucupi é um negócio meio amarelado, né? Um líquido... Ele é extraído da mandioca, né? Mano, se isso aí cair na tua roupa, você pode jogar fora já, viu? Puta, come tanta mancha. Mancha de tucupi não sai, velho. Ainda bem que eu me safei, porque geralmente eu babo na camiseta mesmo. E ele é gostosinho. Tinha uns lugares que era mais apimentado, tinha uns lugares que era tucupi com jambu e tal. Mas você coloca, tipo, numa carne ou num... Ele é tipo macarrão. Um molhinho, tá ligado? Você dá dá um grau na comida. Tipo como se fosse um molho de pimenta, entendi. Mas ele é um molho de tucupi. E aí, praticamente todos os lugares que eu comi, tanto em Belém quanto em Manaus, tinha o molho de tucupi junto. Mas o rolê de Belém foi o quê? Muita gente falava, né? Pra comer o açaí de verdade é só no norte. Esse açaí que vocês comem aqui é sorvete, porque é doce, coloca um monte de bobajada. E eu vou te falar que depois que eu comi lá, eu nem achei tão diferente assim, hein? Porque o que que rola? Não, é caiu muito diferente. Mito. Não, tu vou falar o que eu achei. Ele é muito diferente, mas ele é neutro. E aí, ele se assemelha muito mais a um molho mesmo. Por isso que a galera lá come muito com peixe, o caralho. É muito levado a sério, mano. Em Belém, tipo assim, não tinha um lugar que não tinha uma opção com açaí. Então era muito comida peixe, pouco arroz e feijão, muito peixe com batata e açaí, maluco, pra acompanhar. Não tinha... Tipo assim, não tinha uma opção que não tinha um lugar que só tinha o peixe e você não pedia... Não tinha o açaí pra pedir. É diferente isso, né? Porque a nossa ideia do açaí é ser uma sobremesa, né? É ser um prato que você coloca, sei, uma misturinha de chocolate, alguma coisa assim. Um negócio pra você tomar o dia que tá calor, às vezes. Sim, então, mas... Depois, cara, de praticar um esporte, é uma parada bem... Lá eles comem muito com uma farinha que é mais granuladinha. Ela é mais... Ela é maior, é uma farinha maior, tá ligado? É como se fosse uma farinha de tapioca, mas ela é mais granulada. Sim. E com o peixe. Tipo, todos os lugares que servia peixe tinha tigelinha de açaí junto. Só que aí os locais que eu pedia pra tomar... A mulher percebia que eu era de fora pelo sotaque, né? Aí falava assim, quer açúcar? Aí eu falava, não, eu quero provar com peixe mesmo. Porque então tem esse rolê deles comerem também como sobremesa, tá ligado? Entendi, é porque o açaí puro, ele tem um gosto mais forte, né? Por isso que muita gente coloca, Evandro, coisas doces, né? Junto. Sim. Porque ele equilibra o gosto do açaí com a parada doce. É uma vibe meio do café, assim, né? O café não é sem açúcar, ele tem... um gosto mais amargo e tudo, né? E aí você bota o adoçante ou açúcar, ele deixa o gosto mais neutro, assim, né? Mais neutro, mais pra perto do doce, né? Eu mandei uma fotinha, é tipo isso aí, vem tipo umas iscazinhas de peixe, aí você pode melar a iscazinha de peixe no açaí. Muito, não. Mano, muito peixe, meu Deus. Como acho que em 15 dias que eu fiquei lá entre Manaus e Belém, eu comi mais peixe que a minha vida inteira, sem brincadeira. Caraca, quando eu fui pra Fortaleza aí, ano passado, casamento do Jurandir, acho que eu comi camarão todos os dias. E essa é a parada, tá ligado? Você... Tambaqui. No lugar que você tá, você usar o máximo das coisas que você não vai achar na sua casa. Exato. Já, mano, já muito... pesquei muito tambaqui, hein, Evandro? Bichão grandão. Pô, assim. Tem uns gigantescos. Teve um lugar em Manaus que a gente foi lá que era pra simular uma pesca. Era um lugar que os caras criam e aí eles botam a isca lá e o tambaquizão vem. Mano, muito gigante. Muito gigante. Não, e o tambaqui, ele é daquele peixe que não fica beliscando a isca. Ele simplesmente arrasta a isca e você, se não tiver braço pra segurar, o bicho é brabo. Te derruba do barco, provavelmente, né? Derruba. É grandão. É muito gigante. E lá deve ser, deve ter uns gigantes assim, né? Mano, é muito peixe. Os peixes mais famosos lá, mais populares, né? Era o tambaqui, um que chama filhote, que eu nunca tinha comido. Tinha vários restaurantes que tinha esse filhote. E o grandioso pirarucu, né? O filhote é tipo um bagrezinho, né? Ele parece um bagre, a cabeça dele. Eu não sei, eu comi vários, eu só posso falar o gosto. Era muito bom. Mas a aparência dele eu não sei, não. Mas vários restaurantes tinham. É, risoto com filhote, não sei o quê. Porção de filhote, blá, blá, blá. É, eu tô vendo o filhote aqui, acho como se fosse um bagre da água doce, assim. Sabe? Filhote com tucupi, filhote com jambu. Tem muito rolê com jambu também, mano, na comida de Belém. Que é uma flor... Vocês já experimentaram alguma coisa com jambu? Jambu, eu já tomei uma cachaça de jambu. Então. Que é a que fica dormente a boca, né? Exato. O rolê da cachaça é que ela adormece a sua boca. Aí o jambu, ele é uma flor... E se você... Teve um lugar que eu fui que o cara deu a flor de jambu pra gente provar. E aí você dava uma mordidinha nela, ela... Mano, parece uma anestesia, filho. Sua boca... muito doido isso, mas muito bom. Na hora que você morde, ele já adormece a parte que você mordeu ali. A dica é pra quem tá em rolezinhos assim, é pedir a cachaça jambu, se tiver por aí, pra beijar na boca. É bom beijar demais, na boca com cachaça jambu. Coloca aí no Google Imagens, você vai ver. Flor de jambu. Você beijar anestesiado, mano? Não, mas ela é uma... É porque dá aquela sensaçãozinha de... formigamento meio diferente, chapadinho. Não é igual uma anestesia de agulha, saca, Bruno? É só uma... Como se tivesse um formigamento mesmo, como o Juras falou. É um amarelinho, Evandro? É uma florzinha amarela. Aí tu dá tipo a mordida nela assim. Ela parece meio espinhosa, não? Não, é bem de boa, é bem fofinho. É, né? E aí tem muita coisa lá também com jambu, mano. Muito prato que vai jambu junto. É, você come e tá com um beiço dormente. E aí ele valoriza bem, ó. Tipo assim, quando você pega... Teve um lá que eu peguei molho de tacacá com jambu. Fica muito gostoso, mano. Porque ele dá essa... Fica essa tremidinha, né, na boca e o gosto fica bem diferente, tá ligado? Fica semelhante, às vezes, quando você tá tomando algum... Você toma sorvete, né? E a boca fica meio gelada, assim, a boca, né? Fica... aquela sensação de... Do gelado mesmo, assim. Você colocar alguma coisa gelada na boca, a boca fica mais dormentona, assim. Você tá tomando muito sorvete, né? É, só que aqui ela como é um... Com certeza deve ter em Manaus, em alguns lugares, pra vender algum óleo pra passar, né? No corpo, assim, tipo um geló da vida, assim. Porque ele parece uma vibe meio geló, assim. Isso aí eu não vi, não. Porque eu tava mais envolvido com comida. Mas deve ter. É muito uso utilizado nos rolês, tá ligado? Jambu e... Aqui, ó, jambu, óleo. Óleo de jambu. Tem óleo, com certeza, ó. Comi a maniçoba também, que é um prato polêmico. Vocês já comeram? É, eu vi a foto e não achei bonito, não, tá? É, bonito ele não é, não. Mas sendo é bem honesto aqui, caralho, maniçoba. Mano. Puta que pariu. Primeiro que é a história que maniçoba? Falam que é feito com a mandioca e aí ela tem que ficar lá cozida durante 7 dias. E tem que ser 7 dias, porque antes disso ela libera toxinas que podem matar veneno. Meu Deus do céu. Pois é, pesquisa aí, maniçoba. E aí tem essa... Ficar, caralho, mas quem foi testando, né? Quem fez 5 dias? Exato, comendo? Quantas pessoas foram morrendo até chegar nesse ponto. Até saber que era 7, tá ligado? E realmente, a aparência não é muito bonita. Só que ele é feito como se fosse uma feijoada, tá ligado? E aí tá lá dentro, tem um monte de coisa parecida com a feijoada. Carne. Ah, não, né? Eu acho que eu confundi, porque eu lembro que tu mandou uma foto de algum que parece uns bichinhos, assim, Ah, não, esse é o turu, calma aí que a gente fala dele. O turu é foda, o turu é pra pôr. É, onde sobra parece realmente uma feijoada, tá? É, cara, o gosto também lembra muito uma feijoada, mas ele é um pouquinho mais forte, tá ligado? Do que você comer uma feijoada com arroz e feijão. Mas é bom pra caralho, mano. Ele parece, sabe o quê? Sabe esses lugares que o Felipe conhece aí bastante, porque em Minas é um dos pratos dos barzinhos de Minas, que é o caldinho de feijoada, né? Que você pede, assim, num copinho. É tipo isso, é um caldo, Ele parece um caldo concentrado, né? Misturadão assim, né? É, eles moem a mandioca e ela fica cozida lá junto com as outras coisas durante todo esse tempo. 7 dias ou mais, tá ligado? E aí vai pegando o gosto da mandioca, do cozimento da mandioca e dos temperos. Mano, é muito bom. Muito bom. O que eu peguei era só a maniçoba e arroz. E eu falei, nossa, um prato simples, né? Deve ser... Ela deve se garantir mesmo. E o bagulho se garante, mano. É muito bom. A hora que você dá a primeira garfada, você entende. E geralmente é uns arroz não muito temperado, né? É só arroz branco, essas coisas. Esse que eu comi era sem nada. Misturar com a outra coisa. Isso. E aí tinha farinha separada. Tinha a sustância. Eu tô vendo o prato aqui, é tipo um arroz branco, a maniçoba e uma farofinha, assim. Farofinha. Tipo, eu comprei, tipo, o lugar que eu comi, serviam até separado ainda a farinha, pra você colocar caso você quisesse. Mas, mano, a hora que você dá uma garfada, você sente, tá ligado? Esse tempo de preparo de 7 dias, todos os ingredientes ali, tudo mais. É muito impressionante na boca como explode o sabor. Uhum. Bom pra caralho, tava com medo de não gostar e, nossa, deixei o prato limpo. Parecia que era um prato novo, tá ligado? Rapei toda a maniçoba e todo o arroz. Caraca, e aí, esse bicho que o Juras falou, procurem aí. Turu Comida deve aparecer, será? É um... É um comida. Verme, talvez? É. Minha nossa senhora, gente. Não dá nem pra ver isso aqui direito. Esse tipo de coisa não dá, não. Isso aqui não dá pra mim, não. Turuzinho, é um molusco, tá? Então, ele nasce dentro da... Ah, é aquele dentro da árvore? Isso, dentro do tronco de árvore que caiu. Aí ele chamado de bicho do pau, o nome. Esse, é um molusco, exatamente. Aí, como fica muito úmido, ele vai se criando lá dentro. É tipo uma minhocona gigante, mano, branca. E aí, filho, eu comi e não tem nada demais. A aparência é meio nojenta, realmente. A consistência é muito borrachenta? Parece peixe. Não, é bem mais mole. Ele parece um peixe, mas não tem gosto de peixe. Mas a consistência lembra um peixe. Só que ele é mais mole que um peixe. É tudo costume mesmo, né? Mas a gente... Os caras arrebentam isso daí, mano. É que nem quem nunca comeu lula, quem nunca comeu polvo, comendo, e a gente... Ai, meu Deus, coisa horrível. O bagulho desse aí deve ser pura proteína, filho. Bom pra caralho, tá louco. Eu vi aqui os benefícios, inclusive, ó. Benefícios, ele é um alimento fortificante, afrodisíaco. Boa. E também pra tratamento de diversas doenças, entre elas anemia e tuberculose. Mano, e lá com um monte de restaurante tinha. Ou se você pedir a porção dele cru, ou variações, ceviche, esse tipo de coisa. Mas lembra muito o peixe. Cru? É, os caras pegam do tronco e comem, Felipe. Caraca, maluco. Tem vídeo, pode procurar vídeo aí. Coragem. Não dá pra passar numa frigideira antes, não, com... Puta, mano, o que eu vi era sua assim, e o que eu comi também era assim. Não foi do dia do tronco, obviamente, porque era um restaurante, mas ele vinha lá como se fosse uma ostra. Cara, chega na mesa com um pedaço do tronco, abre ele na sua frente ali, seria foda. Seria uma puta experiência, né? O cara chega... deve ter um restaurante caríssimo que faz isso. Sim, né? Que faz a... Abre o tronco na sua frente. Falou, pode catar aí, fi. É. Mas foi bonzão. E aí, de Belém, a gente passou 2 dias na Ilha do Marajó também. E o rolê da Ilha do Marajó é o búfalo, mano. E lá eu comi carne de búfalo. Búfalo? Pô, eu queria muito pra Ilha do Marajó. É, tipo, é o lugar com mais búfalo do Brasil inteiro. Você de tá longe, ligado à tá história dessa parada, Jurandir? Não. Teve um maluco, eu não sei que ano que foi, Evandro, mas foi, sei lá... Não lembro, contou lá, mas eu não 60, lembro. 60, 70, 80, sei lá. É. O cara tava tentando trazer um tanto de búfalo pro Brasil... Só que era uma espécie não endêmica daqui, óbvio. E o cara trouxe na loucura. E na hora que tava entrando no país, os órgãos lá de risco sanitário, esse tipo de coisa, falaram, você não pode simplesmente entrar com uma espécie completamente nova, não. A gente precisa deixar eles em quarentena pra analisar, por exemplo, se eles não têm doenças que podem afetar os nossos bichos daqui, né? Sim. E aí eles deixaram ele em quarentena na Ilha do Marajó, um lugar que é uma ilha controlada. Só que aí os bichos começaram a... Eles... Tomou conta. Eles fugiram do cativeiro, tá ligado? E começaram a tomar conta meio que selvagem, assim. E começaram a procriar que nem louco. Aí virou o bicho da Ilha do Marajó. Até a polícia lá não usa cavalo, eles usam búfalo. E exatamente. A polícia usa búfalo. E não é exagero assim. Manja cachorro na rua aqui. Caraca, eu tô vendo aqui, mas parece um negócio real, cara. É loucura, mano. Jurandir, lugar que você olha tem búfalo, filho. Largado, tipo assim, tem as pessoas no mercado e o búfalo na calçada. O chifrão do búfalo, cara. Gigante. É, lá tem quatro... Porra, ia falar quatro marcas, ó. Tem quatro raças de búfalos que habitam a Ilha do Marajó, a região que a gente ficou. Mano, como é que eu não sabia disso aqui, cara? Mano, eles têm muito rolê com... É foda, é muito da hora. Foi um rolê, foi uma experiência cultural muito da hora. E aí, o açougue de lá não vende carne bovina. Porque eles não criam boi que nem a gente daqui, né? Carne de búfalo. Carne de búfalo. E é bom? A pergunta é boa. Mano, eu achei boa. O guia falou assim, não, vocês vão provar, porque no restaurante que a gente vai almoçar tem opção. Picanha de búfalo. Tem opção lá e é muito boa. Aí eu falei, mas qual que é a diferença? Falei, então, é uma carne que não é muito gordurosa e é macia. Aí eu fiquei, caralho, como é que pode não ser macia e não ser gordurosa? Porque o que faz a carne ser macia, geralmente, justamente, é ter gordura. E aí, a hora que eu comi, eu entendi o que ele quis dizer. Sabe qual que ela parece muito? É a fraldinha, que é uma carne que não tem muita gordura aparente. E ela realmente é muito aquela macia. Gordura, né? Que é mais entranhada. Sim, mas é na fibra, tá ligado? Não é um marmoreio. Delícia de carne. Mano, boa. E realmente, Felipe, era muito boa. E aí, como lá tudo, toda a economia da Ilha do Marajó gira em torno de búfalo, eles têm muito forte também o negócio do queijo de búfalo. Ah, esse aí é o queijo... Esse é mais famoso em diversos restaurantes, em outros lugares, né? É. E aí tem... Ele era a carne do búfalo com um queijinho de búfalo por cima derretido, mano. Puta que pariu, bom pra caralho. Esse aqui é o queijo de búfalo eu comi... Normalmente tem em restaurantes italianos, né? É, dá pra achar mais fácil, é. Você pede um queijinho de búfalo com umas torradinhas, com umas paradas assim, aí vem lá. Tem gosto de nada, né? Tem gosto de nada. É, ele é mais neutro, é mais leve. Eu comprei um doce de leite de búfalo lá também, em um dos passeios, e ele era bem mais leve. Mas foi bom, mano. Boa carne. Puta que pariu. Mas é só lá, porque né, imagina o trampo pra trazer pra outros lugares carne de búfalo. Foi bom também. Em Manaus foi só peixe, peixe pra caralho. Nossa senhora, por isso que eu te falei. Que eu tu chegou peixe. A pescar? Não, né? Num dos passeios que a gente tinha, o cara parava uma hora lá pra pescar piranha. Aquelas pinheirinhas safadas. Pequenininha. É, pequenininha. Mas só teve uma tia lá que pegou uma, aí ela puxou muito forte, caiu dentro do bar, aí a piranha deu uma dentada no joelho do maluco e voltou pra água. Caralho. E aí eu não consegui pegar nenhuma, não. Porque tava ficou com medo de alguma coisa, assim, desses passeios, assim, de animais? Mano, não, porque o passeio que a gente fez, a gente ficava junto de um cara que mora lá. Mora no meio da floresta, tá ligado? Seguro, né? Ele sabe onde é que pode ir. Exato. Não, o cara mora lá desde pequeno, tá ligado? Ele chama de caboclinho, galera que mora no meio da floresta. E aí, Fabinho, o nome do maluco, gente boa pra caralho. E aí, ele que cuidava, ele que era o guia. Aí ele foi, pegou, isso aí também, foi uma experiência culinária. Ele pegou um bagulho chamado Tucumã. Que em Manaus era muito popular também em vários pratos e tudo mais. E aí eles comem, eles têm um lanche que eles chamam, que é X caboclinho. Que era o pão, queijo, banana e esse tucumã cortado no meio, mano. E aí eu achei muito foda que ele contou a história que era. A galera colocava o tucumã no meio só pra dar sustância pro lanche. Pra não comer só pão com banana, tá ligado? Entendi. E aí hoje em dia era vendido... Tucumã é tipo uma frutinha, né? É, coloca aí tucumã no Google Imagens. Ele é uma frutinha amarelinha. Isso. Só que aí eles cortam, quer ver? Eu vou mandar aí no grupo, ó. Tem tipo eles um coco cortam dentro. Bem. Tipo como se fosse um bacon, tá ligado? É. E aí cata e bota dentro do lanche pra. Aí assa ou vai cru mesmo assim? Ele é bem neutro, mano. Tipo, nem. Não consigo nem falar com o que se assemelha. Ele é bem neutro. Mas ele dá um grau. Tipo, é mais uma coisa que tem ali no meio do seu lanche pra. Que doideira, né, mano? Pra dar um grau. E é mó popular, mano. Esse especificamente eu comi, bom também. Mas, tipo assim, tem a banana quente lá na chapa, o queijo derretido e o tucumã. E o pão. Vários lugares tinha esse lanche. E eles colocam na tapioca também. Tapioca com banana e tucumã, pra tudo quanto é lado em Manaus tinha. Gostoso. Caraca, não é nada de outro mundo, mas gostoso. E é um lanche bem popular lá. Muita gente tomando café, mandando carne em Manaus. Eu achei isso foda. Um café da manhã? Sopa de carne, pra dentro. É. Carne de... Tipo assim, mó potão de carne. E os caras mandando ver com pãozinho. Tipo, 9 horas da manhã, tá ligado? Eu todos. Acho justo. Devia ser assim sempre. Muita gente, mano. No mercadão de lá, era esse café aí. Eu não encarei não, porque eu achei pesado, mas era tipo assim, caralho, os caras dá vontade, tá ligado? Muito cedo. É, porque às vezes você pode pegar tipo vai tomar um café da manhã, aí você pega lá um ovo, um bacon, um pedaço de carne e bota dentro de um pão assim, sabe? Mexe ele pra dentro. E aí depois a gente voltou pra São Paulo, passei em Recife, fui um dia em Porto de Galinhas, porque meu pai não conhecia ainda. Normal, já é a terceira vez que eu vou pra Recife, virou quintal de casa. E aí a gente voltou e foi pra Argentina. E foi muito maravilhoso. Eita, Argentina! Porque, cara, eu peguei uma... Buenos Aires? Fui pra Buenos Aires e depois, com indicação do Felipe, belíssima indicação do Felipe, fiquei também 2 dias em Montevidéu, no Uruguai. E depois eu voltei e fiquei mais 4 dias em Buenos Aires. Foi uma semana entre Argentina e Buenos Aires. Eu tô olhando passagens pra Montevidéu. Pô, vale muito a pena, mano. Não, vai pra Argentina que deve ser mais barato, cara. Argentina, fi, é muito mais barato. E pega o barco, pô, o mesmo barco que eu peguei. Pensando aí na final da Sul-Americana já. Tem que classificar primeiro, né? Eu tô, depois que dessa volta do Evandro, que ele deu o relato dele, eu tô doido pra ir pra Argentina também. Mano, é muito bom, cara. Absolutamente quebrados. Os preços estão bons, né? Eu peguei uma odd de 150 na conversão. Aproveitar que o país tá absolutamente fudido e ir lá explorar eles. Tá? R$1,150. Só que assim, só comida, tá? O resto eu não achei barato, mano. As outras coisas eram muito mais barato aqui. Tipo hotel, passeios... Não, hotel foi barato. Mas tipo assim, eletrônico, muito mais barato aqui. Roupa, muito mais barato aqui. Sim. Coisa que a gente, como turista, não vai comprar. É que tem coisas lá, mais tabeladas assim, né? Os preços mais tabelados aí são difíceis. Tipo, você vai encontrar um iPhone baratíssimo assim, sabe? Eu olhei só por curiosidade, exatamente. O iPhone foi uma das coisas que eu olhei. Tipo assim, papo de estar 3 mil mais caro do que aqui no Brasil, tá ligado? Entendi. Mas cara, comida, ridículo, mano. Puta que pariu. A gente foi em muito lugar foda. E coisa que aqui ficaria, sei lá, 300, 350 uma janta... Lá ficou R$90. Caraca, mas Evandro, mano, faça a pergunta. E a carne? Hein? Boa pra caralho. Todos os lugares que a gente comeu, a carne era top, mano. desde o mais top de todos, que foi o Don Julio, que é famosaço. Don Julio. Tá no top 50 do mundo. Já foi... ouvi falar dele, Buenos Aires, né? É o restaurante que o Messi foi comemorar a Copa e tal. E foi engraçado também esse dia. Eu falei, pô, vou usar a estratégia que eu uso em São Paulo. Chegar um pouquinho antes de abrir e dar o nome na lista e dar uma esperada, né? Porque eu sabia, mano. Tipo assim, eles já chegaram a ser considerados o sétimo do mundo, tá ligado? Ah, então já tinha muita reserva, né? Muito não, pra reservar lá. Online só tinha 3 meses pra frente. Entendi. E aí, tipo assim, eu cheguei lá sem reserva. Mas aí a minha ideia era essa estratégia que eu já fiz em alguns restaurantes aqui, tá bom. Tipo, ah, abre meio-dia, chega 11 horas e dá o seu nome. Aí, tipo, meio-dia e meia, uma hora no máximo, você vai estar sentado. É uma espera ainda, mas você garante que você vai comer perto da hora do almoço, mais ou menos, né? Aí eu falei, vamos ir na janta e a gente faz essa estratégia. E ele abre às 7 horas da noite. Abre meio-dia, fecha às 4 e depois abre, volta a atender de novo às 7 horas da noite. Aí o que, que eu pensei da minha inocência? Eu falei, eu vou chegar lá umas 6, dou um nome, umas 7 e meia, 8 horas eu tô sentado, suave, espero 2 horinhas, né? Aí chegou, com aquele meu belo espanhol do Duolingo e tal. Opa, queria dar um nome pra 2 pessoas. Aí a menina, tudo bem pra hoje, né? Aí eu falei, cara, nem sabia que podia dar pro outro dia, né? Aí ela falou, tem lugar pras 10h45. E era 6 horas da tarde, mano. Era 6 horas da tarde. Aí eu olhei assim e falei, ah, vamos dar o nome. Mas como é que ela sabe que 10h45 a pessoa vai sair, assim? Então, uma reserva, você vai ter que esperar mais ou menos 10h45. Não quer dizer tipo que você assim, vai chegar lá. Tiver o Bruno na tua mesa, ó, 10h45, tem um Bruno lá, tira esse Bruno daí. Não, tipo, não, mais não é estimativa, dele, né? É reserva, exato. Tipo assim, se você chegar um pouco antes e tiver lugar, você vai sentar antes também. Mas é mais ou menos por aí você vai ser atendido. Só que a nossa sorte era que o hotel era muito perto do Dom Julio. Era uns 15 minutos de táxi. Aí eu falei, vamos dar o nome, a gente volta pro hotel. E depois volta aqui de novo, 10 horas da noite. Aí foi o que a gente fez. E aí, a hora que a gente deu o nome e já ficou lá garantido, eu fiquei pensando, pô, vamos dar uma volta no bairro ou não pra conhecer, não sei o quê, comprar alguma coisa pra beber. E ouvindo a galera da fila conversando com a menina, né? Mano, 5 minutos depois que a gente tinha dado o nome, ela tava dando horário de 30h, cara. Caraca. Tipo, muito, muito concorrido, tá ligado? Aí daqui a pouco chega um brasileiro, foi dar o nome, sei lá, 6 pessoas. Aí a menina falou assim, já acabou, só tem reserva pra amanhã. Aí o cara, beleza, então eu quero reservar pra amanhã. Aí ela falou, não, amanhã é só amanhã. Aí eu fiquei, caralho, por que ela não perguntou se é hoje ou amanhã então? Porque deve ter muito essa pergunta, tá? Da galera chegar hoje e querer reservar pra amanhã. Aí eu entendi a hora que ela falou isso. Aí o cara falou, tá, e amanhã no almoço abre que horas? Aí ela falou, abre meio-dia, às 10 a gente começa a pegar os nomes pra reserva. Só que às vezes 8h30 já tem gente aí. Ah, o cara acorda depois do café da manhã, já chega logo lá pra pensar no almoço. E aí ela falou que é muito comum ir as pessoas lá às 10 e já não ter mais vaga pro almoço. Porque, tipo, foi gente antes das 10. Caramba. Foda, é muito concorrido, mano. Não, muito e é doideira porque é um lugar que ele. Você pensa assim, cara, por que aqui não compra as casas vizinhas pra crescer o negócio? Não, ele funciona porque é desse jeito mesmo. Ele já é gigante, mano. Ele já é gigante. Ele já tem um tamanho dele lá, não vai crescer mais do que isso e. E até isso serve pro marketing do local, né? Pra e ser muito disputado mesmo. Tem coisa na calçada. A gente sentou na calçada quando eu fui. Uhum. Mandei o Instagram deles aí, mas, mano... Mas muito... tu entrou que horas? É, eu cheguei umas 10h30 e aí, realmente, na hora que ela falou, a gente tava sentado já. Caraca, então... Só que assim, tipo assim, lá todas as comidas são muito boas. E aí, o que que faz esses caras figurar em lista de 50 Bests, o Guia Michelin e o caralho? É o serviço, mano. Não é nem só a comida ser boa, tá ligado? O ambiente era muito foda, a galera do serviço... Até falei, não sei se vocês assistiram aquela série O Urso, na segunda temporada... Então, na segunda temporada trata muito disso, sobre o serviço que faz o lugar ser foda. E aí eles usam aquele headsetzinho que toda a galera do serviço se fala, tá ligado? O fonezinho no ouvido. Qualquer lugar que usar aquilo, você tem que saber que o lugar é foda. É, aquele... Você fala assim, né? Não, tu queria uma água com gás. Aí o cara já pega o botãozinho. Exato. Traz uma água com gás aqui pra 8. Tipo, aí, coisa assim, sabe? Um minuto depois, sua água tá lá. E aí, esse Don Julio era tão absurdo que eles serviam empanada enquanto você tava em pé esperando o seu lugar pra sentar, o seu horário. E Shandon, mano, na fila. Caraca. Te juro, muito foda. Tava lá. Opa, tem uma reserva aí pras 10h45, 2 lugares? Ah, tá bom, a gente já te chama. Aí eu tô lá parado, o cara vem com a empanadinha assim, ó. Boa pra caralho, empanada de carne. E a tacinha de Shandon. E a comida, porra, absurdamente fodida. E o serviço animal também. A gente comeu pra caralho. Linguiça, carne. Mas a carne específica, tipo as carnes que a gente conhece? Tipo picanha, essas coisas assim? Lá não tinha muita... É, o clássico. Fraldinha, picanha, vazio. Não é um cardápio muito diferente, não. Uhum. E aí ficou... Na conversão ficou R$350, mano. Tipo assim, quantas não pessoas? Foi barataço. Duas pessoas. Não foi barataço, mas é algo que se você for num restaurante top daqui do Brasil, você vai deixar R$1.000. É. Tipo assim, se for no dom da vida. Vocês comeram entrada, sobremesa... Três sobremesas, porque eu fiquei em dúvida. Eu falei, manda três. Não vou voltar aqui tão cedo, né, cara? Aí eu peguei a panqueca de doce de leite, peguei o sorvete bom pra caralho, nossa. O Evandro é uma das poucas pessoas que eu conheço que quando sai pro rolê e chega a parte da sobremesa, ele nunca pede só uma. Mano, eu canso de fazer isso, de por ficar em dúvida, pede três, quatro. Canso. Aí lá, como a gente... Eu só não pedi quatro, a gente tinha comido muita carne, tá ligado? Uhum. Mas a gente pediu três, todas muito boas. Mas aí deu 255.000 pesos. Aquela camaço de dinheiro na hora de pagar. Cara, parece a conversão, né, dava mais um ou bicheiro. Menos isso. Pois é, mano, muito dinheiro, muita nota de mil, puta que pariu. E a nota mais alta que tem lá é mil, caralho. Tipo, imagina, você vai num lugar que só a conta deu 255.000 e a nota mais alta do lugar é mil. Você vai dar 255 notas pro cara? Te juro. O cara anda com o bolso cheio de dinheiro, cara. O cara saca lá o bolo. Aí, mano, mas foi isso. Na conversão dava 350 reais. Isso é loucura, mano. O cara tem que sair com 255 notas. Não, talvez... acho que deu 25.000, eu tô falando merda. Foi 25 mil. A conversão dava 350 reais. É, foi isso. Foi 25 mil, não foi 255 não, cara. Mas mesmo assim, foi o maior bolão de dinheiro. Muita nota, mesmo assim. Aí a gente foi lá, foi o lugar mais caro que a gente comeu. E o que eu achei foda da Argentina foi assim: os outros lugares que a gente comeu, que não tinha essa pompa do Don Julio, de reserva, e ó, meu Deus, que era só você chegar e pedir, a qualidade da comida era quase tão bom quanto, mano. Isso eu achei muito foda, tá ligado? A gente foi em outras três parrilhas lá, de carne mesmo, tal, que o cara fica lá fazendo e te serve. Mano, de comida, você fala assim, porra, essa carne aqui era quase tão boa quanto o Don Julio, que é a top do mundo, tá ligado? E barataça, barataça. Que lugar foda pra comer, mano. Bom rolê. Caraca, muito bom, mano. E o no Uruguai, tu chegou a comer alguma coisa diferente? A gente foi numa parrilha também, só que lá é muito mais caro. Puta que pariu. Mais caro que São Paulo. Mas a gente foi em uma bem boa. E aí a do Uruguai que a gente foi tinha umas coisas diferentes. Tinha... Puta, como é o nome? Timo. É, glândula. Que é algo que você não acha normalmente aqui no Brasil. Tinha entranha, que é algo que você não acha normalmente aqui no Brasil. E aí era bom pra caralho também. E lá eu fui indicação do Pablo, inclusive. Pablo Snowloading, ouvinte do 99. Ele me indicou uma doceria de uma mulher do Masterchef do Uruguai. Apresentadora do Masterchef do Uruguai. E aí era muito perto do hotel que eu tava também, em Ponta Carretas. E aí a gente foi lá, e bom pra caralho, mano. Puta que pariu. Ah, no Uruguai eu comi morcilha. Vocês já comeram? Morcilha. Tipo, bagulho de sangue também? Exatamente. Só que sabe o que tinha lá, Felipe? É tipo uma linguiça, né? É, só que tinha morcilha doce, mano. Nossa. Foi muito diferente. E era bom pra caralho. É, não é muito bonito não, tá? A morcilha aqui, tá? Não, aqui a gente chama de morcela, né? Não, chama de chouriço, né? É. Só que a doce, muito surpreendente, mano. É uma linguiça de sangue. Pra quem não tá entendendo, é como se fosse uma linguiça de sangue. É. Mandei a foto aí, ó. Do stories que eu fiz no dia. A doce, ela parecia uma geleia, tá ligado? Era muito diferente. Porque você tá comendo uma linguiça, a textura parece uma linguiça, mas ela é mais molengue. Ela parece uma cartilagem, tá ligado? Uhum. Só que aí era doce, não era salgado. Tipo assim, na sua cabeça tava, caralho, isso aqui devia ser salgado. Só que era doce e era bem bom também. Lá no Uruguai a gente comeu isso daí, num lugar que chamava La Outra Parrilla. E aí de comida, resumidamente, foi isso, mano. Muito doce de leite pra caralho também, nossa senhora. Os doces de leite do mercado, no comum, tipo assim... R$1.000. Era bom pra cacete, mano. E barataço. Alfajor pra tudo quanto é lado também. E inclusive tem aqui em casa até hoje. E eu engordei alguns quilos aí, mas já estamos correndo atrás pra perdê-los. Pô, nas férias não dá pra se privar dessas coisas, né? Mano, no café da manhã do hotel, Felipe, tinha doce de leite, mano. Mas você anda muito também, né, mano? Quando você viaja caralho. Muito, você anda pra caralho, né? Então você queima algumas calorias também, né? É, não foi tanto assim, não. Essas férias foi bem mais de boa que a outra em relação a isso. Até porque, né, comida nordestina não tem como. Mas essa, gente, eu peguei dois hotéis que tinha academia, teve vários dias que eu treinei também e tal. Mas e pra fazer a digestão de boa, comidas boas assim pra fazer digestão? É, não teve nada muito, muito diferente do que a gente come aqui, né? Era muito caro. Às vezes você come e fica passando mal, assim, uns dois dias, assim, na comida que faz bem. Lá foi de boa. Teve um lugar foda que a gente foi, mano. Mercado de São Telmo, na Argentina. Todas as comidas que tinha dava vontade de comer, mano. Todas. Muito foda o lugar. Um monte de coisa com queijo pra caralho. Empanada pra todo lado. Porra, bonitão, hein? Parece um mercadão. Não, mano, se eu morasse lá perto, acho que toda semana eu ia nesse lugar, mano. Sem brincadeira. Muito foda. Tudo que a gente comeu lá foi animal. Mas é muito parecido com aqueles mercadões que tem em praticamente todas as cidades, né? Que tem lá as frutas e aí tem os restaurantes e... Então, tipo, a mercado diferença de São Paulo, que eu te, né, falei. Que tem... Lá, tudo dava vontade de comer. Nesses mercadão não é tudo. Tipo assim, tem umas coisas muito bonitas e tem umas coisas meio né? Lá não, mano. Tipo assim, todo lugar você fala, caralho, eu quero comer aqui. Aí você andava mais um pouquinho, puta, aqui também parece bom pra caralho. Bom lugar. A gente foi... Tanto que a gente comeu lá duas vezes. No primeiro dia e depois, no penúltimo dia, eu fui lá de novo. Em Buenos Aires. Porra, em Manaus, tô vendo os stories aqui, tô lembrando. Eu fui num lugar de... numa aldeia indígena lá e comi formiga. Que eles faziam tipo uma farofa de formiga, mano. Comi. Tipo um petisco, foda-se. Uma tigelona lá de formiga, que os índios fazem lá. E aí eu comia, parecia uma tipo pipoca. Tipo farofa de tanajura, é isso? Mandei no grupo aí, ó. É. Eu já comi essa parada, já gostei. Mas eu acho que não era tanajura, Felipe, porque não. Ela era menorzinha, ó. Vê aí se identifica. Eu acho que é tanajura esse bundão grandão, hein? Gostoso, Tana. Mano. Tipo uma pipoquinha, dá pra assistir uma Netflix aí e mandar tranquilo. Pô, na farofinha é gostoso pra caramba. É um salgadinho crocantinho pra caramba. É tipo você tá comendo camarãozinho, pequenininho. Sim. Só que como a gente não tá acostumado, né? E fica estranhaço, caralho, né? Comendo a formiga. É. Ela não vai... Não vai mexer na sua boca, já tá morta, cara. Enfim, foi uma boas férias, mano. 15 dias comendo peixe como eu nunca comi na vida. E depois mais uma semana comendo carne pra compensar a quantidade de peixe. Caraca, que belas férias, hein? Meu Deus do céu, mano. Foi bom, ano que vem veremos aí o que vem por aí. O Brasil é da hora demais, né, mano? Eu tô muito afim de ir pra vários desses lugares aí. E fui digitalmente influenciado pelas suas férias. Pô, é muito bom, mano. Tá louco. Pro norte, eu nunca viajei pro norte assim, pra pô, eu tive família que morava em Belém e nunca fui. Nunca fui, eu tenho muita vontade de ir, de conhecer. Principalmente que eu gosto muito desse rolê da natureza, assim. Pô, qual é o camarão mais barato que você já viu em Fortaleza, Jandir? Camarão mais barato? Tipo, um quilo de camarão? Aham. Uhum. É... R$25? Mano, lá eu vi por 20, em Belém. Muito bom, hein? Camarão de água doce. Quilo, mano. Tamanho bom, tamanho médio, assim? Tamanho honesto. Esse tiozinho era tipo esse aqui, ó. Vê, mandar no grupo aí. Tá foto aqui do TripAdvisor, mas era nesse naipe aqui, ó. O que muda muito os valores são os tamanhos, né, dos camarões. Não, ele era, sei lá, médio, considerado médio. Eu não domino muito os tamanhos de camarões. Mas era esse do meio aí, ó. Belo preço aí. Mano, R$19,90 tava ainda na placa que eu vi. Honestíssimo. Caralho, em São Paulo é 100 e tralalá. O que é aquele da ponta ali? Tutóia? O nome? Tutóia? Puta, não tô conseguindo ler, não. Mas eu achei aqueles menorzinhos lá, que é bem... Ah, deve ser tipo as... A baratinha mesmo. É, como é camarãozinho pequeno? Como é o nome aqui, mano? Camarão. É tutóia, pô. Camarão tutóia. Eu acabei de ver aqui. A gente tem um nome específico, assim, daqui. É, mas é aqueles menorzinhos mesmo. Camarão de tutóia, é esse mesmo. Ele lá, eles chamam assim. Outra coisa que eu achei muito interessante. Lá em Manaus, a gente tava na trilha, né? O cara contando as histórias, né? As coisas turísticas, curiosidades e tal. Aí ele foi e falou assim, qual o nome disso daqui? Puxou a castanha da árvore lá. Aí todo mundo, castanha do Pará. Aí ele, vocês não estão vendo que a árvore daqui não? Como é que pode ser do Pará? E aí tem uma rixa, tá, filho? Eles chamam de castanha do Brasil. Caraca. Porque é a mesma castanha que a gente come aqui e a gente chama de castanha do Pará, uhum. em Manaus também dá ela. Tem um monte de árvore de castanha do Brasil, não é castanha do Pará. E aí se popularizou como castanha do Pará, tá ligado? Só que ela não é nativamente só do Pará. Tem outros lugares, outros estados que também dão ela. Caraca, então dão crédito só pro Pará. Exato, os caras ficam, caralho, como é que pode ser do Pará? Você acabou de ver a árvore da castanha aqui na sua frente, seu louco. Eu achei muito foda o questionamento dele, mano. E aí ele mostrou o pé de açaí. Mano, muito foda, hein? O jeito que os caras colhem o açaí é loucura, filho. Vocês já viram? Não, nunca vi. Como é o açaí? O açaí, mano, é tipo uma frutinha? Alto pra cá, parece uma palmeira, é. Só que ele fica lá no altão. Porra, coloca aí no YouTube, colhendo o açaí. Vocês vão ver o vídeo. Eu vi o cara fazendo isso na minha frente, mano. O caboclinho lá, que era o guia, e era o cara morador lá. Eu falei, nem fudendo. O cara sobe na árvorezinha lá... É, ele põe uma corda no pé. Põe uma corda no pé pra dar uma... E sobe alto pra caralho, Jurandir. Com a faquinha na mão. Mano, eu tô vendo a árvore aqui, parece um coqueiro, cara, é altíssimo, assim. Ele falou, tinha uns gringos lá no nosso grupo, e aí o cara falou, vai, tenta subir vocês aí, alguém. O maluco foi tentar, não subiu 50 centímetros, cara. E ele tinha, tipo assim, o cara do CrossFit, tá ligado? Aí o cara tira aqui um... Tipo um galhozão com um monte de... Das frutinhas de açaí. Sim. Tipo umas bolinhas, né? Assim. É, tinha umas bolinhas. Parece um jabuticaba. Ah. Só que um pouquinho menor. Mas eu achei muito foda. O cara fez na nossa frente, tá ligado? Não, é muito fácil. Pra quem O pessoal come assim, Evandro? Tirando da fruta mesmo, assim? Com a mão? Não vi, não. E nem vi pra vender. Ele é processado, né? Pra fazer o creme. Uhum. Mas foi muito impressionante, mano. Ele subindo com a facilidade, tipo assim... Parecia que era a gente esticando a mão e catando um cacho de banana, tá ligado? O cara botou a cordinha no pé e foi alto pra porra, mano. O cara se cair daí já era. Subiu e desceu. Aqui o pessoal sobe os pés de coqueiro desse jeito, assim. Pra pegar coco, né? Pra pegar coco, Então, eu achei muito foda, mano. O cara, a gente no meio da floresta, no meiaço da floresta, mano. Teve uma hora lá que ele ficou elogiando, mas eu falei, porra, ele nem sabe que foi chute. Ele bateu o facão numa árvore lá. Alguém sabe o que é isso aqui? Aí eu falei, tipo assim, muito no estalo. Pau Brasil. Porra, tem alguém que conhece, finalmente. Caralho, deu um chutão e acertou. Não, eu vi que era vermelho. Tipo, foi um chute meio já sabendo mais ou menos, tá ligado? É. Porque era uma árvore vermelhaça, mano, vermelhaça. Aí, e mó grande, mano. Tinha umas árvores muito grandes no meio da floresta. Tipo, ele contando, a gente estima que essa árvore aqui tem 500 anos. Porque, cara, sem brincadeira, eram uns 3,5 metros de árvore, tá ligado? E aí ele falou que não dá pra saber a idade e era gigantesco. É, e quanto mais grosso o tronco, né, mais antigo ela é, né? Muito foda, foi muito foda. Mano, você tá... Aí a gente foi no encontro do Rio Amazonas também, muito... Caralho, da Pororoca, viu a Pororoca? Não, mas a gente viu o encontro das águas lá e é uma loucura, porque você percebe visualmente onde acaba cada rio certinho... E a água também é mais quente, mano, de um lado do que do outro. Aí se você pôr a mão dentro da água e a hora que o barco passa assim, você percebe certinho onde que muda. E elas não se misturam, né? Não. Você vê lá que fica diferente mesmo. Visualmente, a cor é diferente e a temperatura também. Foi um rolê bem foda, muito mano. Bom. Manaus. Nosso Brasilzão é muito foda, né, mano? Tem muito lugar massa pra conhecer, né? A gente conhece muito pouco. Tem que organizar e viajar mais, Bruno. Ficar só juntando dinheiro não vai adiantar nada. É, Bruno. Pois é. Virou tio Patinhas, caralho. Tem que gastar, caralho. Tem que gastar, Bruno. Ou então você pagar as viagens dos amigos, entendeu? Comer Outback de outros estados. Comer Outback de outros estados, Bruno. Deixa eu fazer o ranking do Outback. Não, vai mudar. Nossa, o Bruno na Argentina ia morrer, mano. É muita comida foda, meu Deus. Bruno vai pra Minas Gerais, pra Campos do Jordão. Vai pra... Hein, Bruno? Pra onde? Pra Santos. Santos não vai, não, né? As provoletas, Bruno. Tamanho do prato, caralho. Prato grande, manja um prato grande. Aquele disco de provolone gigante, mano. Ah, aqui em Fortaleza, no Ceará especificamente, acho que em alguns lugares do Nordeste, esse camarãozinho pequenininho, minúsculo aí, é o sossego. A gente chama de sossego. Sossego. Camarão. É, deve ser o camarão mesmo. Sossego. Se liga, eu vou mandar foto aí, Bruno. Mano, teve dois lugares que eu pedi e os dois lugares eram assim. Caraca. O bagulho é do tamanho de um prato grande, mano. De queijo, tá ligado? Que delícia, hein? Foda demais, puta que pariu. E chimichurri pra tudo quanto é lado também, temperadíssimo, nossa, mano. Essa fotinha que eu vi aqui, ó, a provoleta de linguiça toscana no... Você faz a linguiça toscana toda picadinha e faz uma provoleta no meio, ó. Aham, uhum. Mas é prato mais diferente. Delícia. Lá eles só catam o disco e jogam na parrilha, mano. Comidinha boa demais. Dá uma derretidinha e o cara te serve. É que pode, o queijo dos caras é muito bom mesmo, né? Até aqui é bom, eu compro, mano. Às vezes, tem uns mercados que tem uns queijos importados, né? Eu fico triste como mineiro de comer tanto queijo da Argentina, às vezes. Admitir que um queijo argentino é tão exatamente. Top, né? Mas, bom, cara, demais. Tanto argentino quanto uruguai é bom demais. Carne, queijo e doce de leite, os caras são retardados, mano. Tem brincadeira. Eu comprei vários doces de leite do mercado e era tão bom pra caralho, tá ligado? 500 pesos, foda-se. Deve dar, tipo assim, 5 reais, tá ligado? Pote do grande. E mó bom o doce de leite. Tem um queijo coalho conhecido aqui no Ceará, que é o queijo Jaguaribe. Queijo coalho Jaguaribe é muito famoso aqui. Um dos mais famosos, se não me engano. E é mais velho que os mineiros aí. Aí, inventou o queijo coalho, filho. Ó, o queijo chegou inventou ao Brasil essa informação e ao também, Ceará. Tenho certeza que ele não tem. 1.500 chegou, viu? O queijo coalho no Ceará. Antes do Ceará. Ele chegou no Ceará antes do Ceará. A província do Ceará, até 1600, não havia sido ocupada, diferentemente de Pernambuco, que logo iniciou o cultivo da cana. E aí, e aí surgiu o queijo coalho no Ceará. Tá provado. Tá provado. Eu tô falando aqui livro de história, rapaz, ó. Queijocoalhobrasil.com. Confia, não? Confia, mano. Feito pelos caras da Jaguaribe, né, o site. Queijocoalhobrasil.com é bom. Você tem que conhecer a história, Felipe. Acho que tudo é feito aí, rapaz. Só porque a principal banda de Minas Gerais é o Jota Quest aí. Não, é o Skank. É o Skank? O Skank é maior que o Jota Quest, é óbvio. Mas não, nem existe mais Skank, acabou a banda, né? Nem. Então, em atuação. Na minha casa também não existe Jota Quest, há muitos anos. Nunca existiu, né? Tu nunca cantou, não. Fácil, extremamente fácil. Planeta dos Macacos. Pra eu você. Eu cantei no Planeta Planeta dos Macacos. Planeta dos Macacos e Macaco Cidadão. Os dois 80 por ano. Os dois 80. Macaco Cidadão. Dois maiores hits do... O meme do Macaco das suas Cidadão. Respectivas bandas aí. Esse é, mano, o melhor meme do mundo, esse aí, é, mano. Macaco porra. Cidadão é foda. O cara chegou pra reclamar com o Samuel Rosa. E essa letra preconceituosa, Macaco Cidadão? Aí ele falou, é Pacato Cidadão. Macaco Cidadão. Imagina o cara a vida inteira, cara, ouvindo Macaco Cidadão. Ah, muito bem, fechamos. Eu sou Júlio de Filho. Eu sou Felipe Mesquita. Eu sou Evandro de Freitas. E eu sou Bruno Carvalho. E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau. Sitting. Peace.